40064, tráfego avistado, autorizado pouso. Autorizado pouso, azul 4064. Chegada Mari, 1011 o ajuste. 7 via 2000, chegada Mari. E retorno a RNAV após TAP. Gente, após o TAP, então vai prosseguir para 2500 pés na produção Vitor 366. Combinado, 3154 2500, que é a Vitor 366. Do 4064, no solo ao 37, ao livrar 121 décimo nove. Livrando 219, o 4064. Boa tarde, Azul 4064, Livrona, se escuta na Golf. Boa tarde, Azul 4064, prossiga táxi via Alfa e reporte antes daquilo, para ingresso. Sigo táxi Alfa, reporte antes daquilo, 4064. Torre Salvador, muito bom, tá 3192, se aproximando da Delta, tá pronto. Tá 3192, autorizado alinhar e decolar cabeceira deslocada, vento 180 graus 089. Livre alinhada aqui deslocada, o tá 3192. passado até 3192. Positivo. Decola 40, controle 119, decimal 35. Apressevo, boa. Boa. Segue táxi em frente, via Alfa, e vai ingressar via Juliette para o gate 09. Gente, mantém em frente, Alfa e Juliette 09. Passaram na frente, obrigado. 02-400, apareceu da Pocahontas. O cara caiu com a firma. Mano, pouca transmissão Aracaju, 350 vigilante. Ah, 3. Formações. Oito Salvador, prossiga. Decolado com o centro de recíproca, decolado com o estamos na sua dieta, né? Confirma no 648, está ainda na escuta de Recife? Não, ok, então vou indo para a posição onda para executar a chegada a Mário, o ajuste no 011. Faça a chamada em Recife 1288 e alterne 133-25. 288. Agora a prova de onda. Autorizando 154, autorizado São Vitor 366 pra gente, então 3154. Direto 366, 3154, obrigado. 2500, confere? Confere com o original. Obrigado. Salvador, aqui é o Varig Vitor Bravo Delta, informa o Finer Reboque, boa tarde, obrigado. Gente, Vitor Bravo Delta, boa tarde. Solo Salvador, até 3193, nível de voo 380 Galeão, pronto para cota. Gente, 380 Galeão será coordenado, aguarda autorização, Lael Blaze a saída, o TAN 393. Chame Recife 1285, contagem 2545. 2245, até a próxima. São Vitor Juliette, 0151, na Pro de Paripe, ingressando no corredor Interlagos, é visual com campo. Mantenha o perfil, ingresso nos corredores devido a tráfego em aproximação no setor sudoeste. Reporte, passando marcador externo, tráfego no estado, número 1 para pouso, vento 150 graus, 0629, ajuste 1011, fica atento aos primeiros 1200 metros, fechado devido à obra. Negativo, tomará no externo, da visual com a pista, 1200 metros também, menos 3154. Firmou. Mal 35. Autorizado em voo 380, Atlas Zulu 14, na saída da El Blair com curva direita. Atlas Zulu 14 autorizado até Toquinho, após a Atlas Alfa 317, 555-4935, até 3193. Atiame pronto, está 393 no 05, o ajuste é 10 ou no 1. Está 3193. Autorizado pouso, pista 90. Livre pouso, 90, tá 3154. Terra November Victor, identifique, desça para 3000, chegada a man, o ajuste é no 0, o nono. Para 3000, na chegada a man, 90, na 1, Terra November Victor. Precisaria, presidente, apoiarmos após a man, apoiarmos o Serra Vitor 366 para o Cibernave. Autorizado Serra Vitor 366 da presente, desça para 2500 pés, ajuste no 0, o 9. 2500, 0, 1, 1, o Serra Vitor presente 366. Voo 648, identifique, desça 050, chegada a Mário, ajuste no 011. O 611-050 na Mário. Leva. Escoca dente, down 060, reduce to 50 knots, go 1675. I am descent to 50060, and 250 knots, go 1675. Alfa Vitor Juliette, visual com campo. Afirmativo, senhor, visual com campo, Juliette. Torre 18.6, bom pouso. Se vier Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 3.1.4. Bravador, Papa Tango, Alfa Victor Juliette, batendo 1.500 pés na proa da rotatória e já visual com o campo. Alfa Vitor Juliette, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 17, número 1 para pouso, vento 180 graus, 109. Reporte ao final de 2 milhas, o Alfa Vitor no 05, está autorizado T393, chame táxi. Autorizado, puxa back, acionamento T393. Fala 2733, boa tarde, prossiga. Já faz uma comunicação para o local, vai ser em Caparica, depois retorna para o tráfego visual. Está aceito de ativo nesse momento. 2733 tem um plano aqui para Veracruz, confirme. Isso, já para Veracruz fazer a reitura do ar lá, fazer o trânsito que ele em Caparica, depois retorna para o tráfego visual em Salvador, posicionar em Salvador. 3, aguarda autorização. Alfa Juliette, 3154. 3154, prossegue táxi em frente, via Índia para o gate 02. Índia para o 02, ligado. Bem, Vitor, visual para o campo. Normativo. Torre 18.6, bom pouso. Obrigado. Uno 648 desce para 2.000 pés, o ajuste no 0, Uno 1 informe estabilizado. Não era estabilizado descendo 2.000, 64. O 366, para o 362, solicita a possibilidade para o 362, cancelado para a final 17. Papa Romeu Serra, November Vitor, boa tarde. Após passar o marcador externo, autorizado para seguir base pela direita, pista 17. O amarelo quando livre é o número 2 para pouso. Temos um Charlie 150 a 1 milha para cabeceira. Relativo. Curta final da 17, o Alfa Vitor Juliette. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 160 graus, 0612 é nosso. Julie. Autorizado pouso, Juliette. externo vai interceptar a base da 17 Serra 92. E afirmativo, informa aí quando pista livre. 92. Go 1675, request RNAV runway 10. Cuidado, Beto, né? Agilize para livrar a pista. Temos um tráfego agora, base pela direita, pista no 7, Júlio. Serra Novembro Evito, complete aproximação para a pista no 7, Charlie 150 na pista agora, informará quando livre. Vento 160 graus, 12 nós. Com 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos, Santa 3, 193. Tive a Juliette Alfa e para ingresso na Delta, chama a Torre 1 no noite, decimal meia dúzia. Ajuste 10, 11, tamo voo, boa tarde, o Santa 393. Ciência, Santa 3, 193. Puxada 2733, copia? Afirma aqui, precisa. Puxada 2733, está autorizado o voo local para Veracruz. O número voo 045 para disponível, rota DCT, decolando da 10, com curva à direita após a decolagem, na saída corredor Axé, mantendo 1.000 pés até a liberação do controle. O transponder 0175 e a frequência do controle 119.35. Autorizado o voo local, Veracruz, 245, DCT, decolada 10, curva direita, corredor Axé do pés, transponder 0175, TI e controle federal 35. Puxada 2733, só confirmando então, será inicialmente sobrevoo ITGL em Veracruz. Não vai usar TGL em Veracruz, vai descer no ar lá, vai trouxer 30 minutos mais ou menos lá sobre a ilha de Caparica e depois regressa para a TGL aqui em Salvador. A gente consegue o 2733, está autorizado acionamento, chame táxi. Eu estou com o táxi do 2733. A gente fala PB? Está com o 4 agora. A gente livre táxi e vai manter a posição no hotel e vai chamar a torre no noite, decimal meia dúzia para ingresso na pista. O ajuste é 10111, bom voo, boa tarde, consegue o 2733. Exato, já está com a torre 5282. Falou, chuta da terra. Serra, boa tarde, prossiga. Passa Romeu, Serra, Novembro, Vitor, no solo ao 02, local estacionamento. Cuidado, backtrack, estacionado em frequência. Transponder 0123 e a frequência do controle 119.35, torre em 118, decimal meia dúzia. Mais clica back sem ajuste 10111 no hangar da Aerostar, confirme o PLB. 8 da final passado trabalho. Golo 648, uma boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso na pista 10, vento 180 graus, 089, ajuste 1011.